Hortolândia, interior de São Paulo, 1991. Foi um ano regido pela morte. Não que os outros não tenham sido, mas este tem suas particularidades. Um tipo estranho chegou da capital, pensando que era o tal. Esse é o mal. Neguinho pensa que aqui só tem caipira, otário, mané e loque. Não é nada disso. Este é apenas um exemplo, mas vários já morreram por isso. Face da Morte conta a história de mais um caso de assassinato. No começo era paz, bom relacionamento. Respeitava nossa área até aquele momento. Era considerado, nunca foi zoado e nem zoou com ninguém. Até aí tudo bem. Começou a agir em outros níveis. Passou a conhecer a ladrãozada mais alta, diretoria da área. Rapaziada que é foda, mata só pra ver o tom. Pombo sem asa é normal, voar pra lá e pra cá. Com a proteção dos orixás, eles agiam. Uma ideia rolou, rolou algum acerto. Não me recordo direito o dia nem o horário, mas lembro do cenário. Uma viela comprida cruzava todo o bairro, popularmente chamada de Corredor da Morte. O jogo começou e ele lançou sua sorte. Pilantra tem que morrer, pode crer, pode crer. Pilantra tem que morrer, pode crer, pode crer. Pilantra tem que morrer, pode crer, pode crer. Pilantra tem que morrer. Até que enfim chegou o dia esperado. Fulano subiu a ladeira, tijolo embaixo do braço. Parou em frente à igreja, deu logo os passos pro lado. Sentou no pé do cruzeiro, ficou bem sossegado. A molecada da escola vinha saindo. Sinal da última aula, mas parecia um aviso. Um pressentimento mais forte tocou meu coração. Rapaziada chegou com toda a calma do mundo. Andou pro lado do cara numa fração de segundo. O tijolo foi aberto, se via claramente que a morte estava por perto. Quando senti que o diálogo estava complicado, pra piorar ainda mais, muito carregado. Na cabeça do cara foi apontado. E alguém disse pra ele: tu tá pensando o quê? Que aqui tem algum otário, mas o otário é você. Isso aqui não é maconha, eu conheço pelo cheiro. Aproveite o cruzeiro e comece a rezar. Todas as portas e janelas da vizinhança se fecharam. Dois tiros de oitão no peito do cidadão. Ele abaixou a cabeça, praticamente já morto. Mas não era suficiente pra aquele tipo de gente. Pra confirmar a parada, mais uma pá de facada. Diversas partes do corpo, agora está do meu gosto, disse um dos caras. Pilantra tem que morrer, pode crer, pode crer. Pilantra tem que morrer, pode crer, pode crer. Pilantra tem que morrer, pode crer, pode crer. Pilantra tem que morrer. Com a peixeira na mão, ainda ensanguentada, chegou na frente do bar, ameaçou a moçada. A galera apavorada começou a correr, ele olhou pra mim com um demônio nos olhos e disse assim: eu gosto mesmo é de matar o cara na faca, pra sentir ele morrendo na minha mão. Se despediu de mim, subiu numa DT, até mais ver. Os fatos agora são passados, fulano foi enterrado. Meus manos todos enquadrados, alguns até já finados. Quero esquecer do passado, enfim. O Gangsta Rap conta mais uma história, através de um de seus percussores, Face da Morte. Falando sempre a verdade, sem essa de fazer média, sem pagar de comédia pra ninguém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, em nome do Pai, do Filho.